Pelo amor de Deus, mulher, deixa o meu nome em paz. Tem sempre quem vem me dizer, e você fala tanto mal de mim assim, é demais. Pelo amor de Deus, mulher, pelo amor de Deus, mulher, deixa o meu nome. Me condenas, se apenas procurei meu bem-estar. Me agrides com palavras obscenas pelas ruas ao me ver passar. Ponha nosso caso no esquecimento, teu comportamento nunca foi leal. Eu só quero me livrar desse tormento que na vida só me fez o mal. Pelo amor de Deus, mulher, pelo amor de Deus, mulher, deixa o meu nome em paz. Tem sempre quem vem me dizer, e você fala tanto mal de mim assim, é demais. Eu não sei por que motivo me condenas, apenas procurei meu bem-estar. Me agrides com palavras obscenas pelas ruas ao me ver passar. Ponha nosso caso no esquecimento, teu comportamento nunca foi leal. Eu só quero me livrar desse tormento que na vida só me fez o mal. Pelo amor de Deus, mulher,